sorte seja feita. Tudo que prospera é mais sangue na sarjeta. Sem futuro e sem razão, sem passado e sem visão. Morto e vida, vida e morto, fato mata meus irmãos. Pra ser Deus é necessário aceitar sua morte. Antes de partir daqui, eu deixo uma parte de mim. Degolei meus demônios, eles falam demais, gritam demais, opinam demais, me deixam incapaz de escolher o que faz. Vem pra mim, então vem pra mim. Quero um inferno inteiro de braços abertos. Me chame de Deus, sou o começo do fim, o começo do fim. Damasu Gatai, fusão do imortal com a lenda da razão. Humanos, eu quero suas almas, eu quero seus traumas. Prender os seus sonhos na palma da mão. Gata, eu tenho o toque de Midas. Seu ponto G é gold. Tira o ouro da sua vagina. O céu não muda e já provaram que ele não existe. Querem um palpite, nós vivemos nas miras de rifles. E eu vejo vocês apertando os botões da time machine. Querendo mudar o passado e evitar o que te oprime. E hoje minha mãe chora porque me perdeu para o ódio. Já sonhei com Air Max 90, Play 4, iPhone e ganhar o pódio. A cilada das ruas, a calada das ruas, viradas apuras. Então entope o nariz. Não enchi o nariz, porque a geladeira sempre foi mais importante. E tudo que vi até hoje me fez pensar diferente, deixando a vida intrigante. Quem acredita em redenção tem pecado bem mais. A base do perdão nunca foi se sentir culpado, mas se não errar mais. Religiões têm matado, são vários corpos. O que eu tenho feito só enchendo os copos, me drogando pra ficar em paz na terra. Meu corpo não tem mais alma, só existe a guerra. O futuro me espera pra que a morte seja feita. Tudo que prospera é mais sangue na sarjeta. Sem futuro e sem razão, sem passado e sem visão. Morto e vida, vida e morto, fato mata meus irmãos. Pra ser Deus é necessário aceitar sua morte. Antes de partir daqui, eu deixo uma parte de mim.